Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 24 de setembro, em primeira discussão, o projeto de lei 1637 de 2012 do deputado Wagner Montes, do PSD, que torna obrigatória nas universidades a fixação de cartazes tratando da gratuidade do diploma. O informativo deverá reproduzir texto da portaria normativa número 40 de 2007 do Ministério da Educação, que diz: a expedição do diploma considera-se incluída nos serviços educacionais prestados pela instituição, não ensejando a cobrança de qualquer valor, ressalvada a hipótese de apresentação decorativa com a utilização de papel ou tratamento gráfico especiais por opção do aluno. O autor da proposta quer evitar cobranças indevidas pelo documento. O projeto volta à pauta para segunda discussão. Reportagem Ronaldo Ribeiro.